Vermelho FM, 1,3 MHz. Pé Vermelho FM e a hora certa. 8 horas. A Copel dá a dica. Nos meses mais quentes do ano, cuidado ao se refrescar nos reservatórios de usinas hidrelétricas. Respeite a sinalização das áreas de segurança. Sempre acompanhe as crianças e fique atento a embarcações e a variações no nível do rio. Na dúvida, fale com a gente. Conheça o regulamento para o uso de bordas de reservatórios no site copel.com. Copel, pura energia. Governo do Paraná. Tô aqui jogado fora, ela não quer mais me ver. Vacilei, pisei na bola e